conversas, sempre assuntos de interesse, sempre com assuntos que vale a pena escutar. É por isso que a sua estação Rádio Boa Nova está sempre preocupada em conhecer novas pessoas, novos projetos, novas ideias, conhecer um pouco mais aquilo que acontece no município. Hoje vamos estar à conversa com Rui Miguel Magalhães. Olá, Rui, bom dia. Olá, bom dia. Está nervoso? Muito? Não, não. Já é a segunda vez, portanto, o nervosismo acho que ficou aqui em casa. Ficou do outro estúdio. É, ficou ali. Rui, nós já tivemos a oportunidade de conhecer, de conversar um pouco, mas vamos hoje escalpelizar um bocadinho mais a nossa conversa, vamos entrar em mais detalhes. O Rui participou com o seu projeto no concurso Empreender, foi assim que nós nos conhecemos, ficou em terceiro lugar, isso não é importante, o que é importante é que o seu projeto, alguém olhou para ele, o júri olhou para ele. E valorizou de alguma maneira. Ora bem, para já, quem é o Rui? Então, como é que surgiu esta ideia? Do stand-up pedal. Exatamente. Ora, vamos lá, então, conhecer o Rui. Então, voltando aqui um bocadinho atrás, não na história, mas na... naquilo que foi o meu percurso, há cerca de um ano e meio eu decidi vir viver aqui para Oliveira do Hospital, ou seja, acabo por fazer o percurso inverso daquilo que é, infelizmente, o que se tem passado ultimamente, que é vir de uma grande cidade como Lisboa e vir viver para o campo, nomeadamente aqui para uma aldeia do concelho de Oliveira do Hospital chamada Ervedal da Beira. De maneira que há um ano e meio que estou aqui a viver e surgiu então a oportunidade de nos candidatarmos a este a empreender mais e foi com este intuito que acabámos por dar aqui um input àquilo que já era a nossa ideia de tentar criar aqui um negócio ligado ao turismo. Em conjunto com este negócio do turismo, temos também esta parte do projeto de agricultura, ao qual eu também concorri ao programa Empreender Mais do PRODER, o qual ainda estou à espera, para poder arrancar o mais breve possível. Na minha nobre opinião, penso que tanto o turismo como a agricultura serão um bocado o futuro e o alavancar da economia em Portugal. De maneira que, voltando à questão do empreender mais, decidi fazer a minha candidatura em meados de agosto, setembro do ano passado. Ficámos a aguardar, no entanto, começámos a avançar com as coisas e o que é facto é que hoje a empresa está a correr e ficámos, obviamente, a aguardar o que é que seria o desfecho deste concurso e que se veio a transformar num terceiro lugar, que é sempre que bom. É sempre bom. Vamos tentar, porque provavelmente haverá alguns dos nossos ouvintes, já ficámos a saber quem é o Rui, muita gente provavelmente não saberá inglês, stand-up board. Board. Então, explica lá, é capaz de dizer, isto tem tradução ou não tem tradução? Tem tradução, a tradução à letra será ponte em pé, stand up, ponte em pé e rema. Pronto. Portanto, basicamente, rema em cima de uma prancha. Então, pode contar como é que surgiu essa ideia e de onde é que partiu esta modalidade? Ora bem, esta modalidade, se calhar iríamos recuar aqui um bocadinho no tempo. Podemos ir, temos bom. Tempo. Tempo é coisa que não nos falta. E, portanto, vamos recuar um bocado até ao Havaí de 1600, 1700. Eu digo isto porque é a partir destas datas que existem ou começam a ver os primeiros relatos que têm, obviamente, a ver com as descobertas destes países e todos estes arquipélagos. Portanto, há aqui uma tradição do stand-up paddleboard que vem também do surf, e eu começaria exatamente por aí, em que havia a tradição dos reis havaianos em descer a onda, ou seja, só era permitido, tanto quanto sabemos em dados históricos, só aos reis lhes era permitido apanhavam a onda com as primeiras pranchas feitas em madeira e balsa, ou seja, uma madeira mais daquela zona, e portanto é aqui que começa tudo. Depois há também uma evolução, porque o Havaí é constituído por várias ilhas, ou seja, exatamente, um arquipélago bastante extenso, e portanto havia a necessidade de uma deslocação das pessoas, e então há uma canoa, a chamada canoa havaiana, que é uma canoa bastante estreita, bastante comprida em que as pessoas teriam que remar em pé. Há um suporte, agora se calhar aqui através da rádio será um bocado difícil explicar exatamente como é que esta canoa seria, mas teriam suportes laterais para que houvesse aqui um certo equilíbrio, dado o facto dela ser tão estreita e a pessoa ir de pé a remar. É uma canoa diferente daquela do Carlos do Carmo, não é? É, sem dúvida. De maneira que é exatamente aqui que começa com esta canoa havaiana e podemos, de alguma forma, quase dizer que é aqui que começa o paddleboard, porque sem dúvida há aqui um transporte em que a pessoa vai de pé com a ajuda do remo para se dar a propulsão e se poder deslocar ou deslizar, neste caso, na água. Depois há aqui uma certa evolução, vamos passar agora um bocadinho, uns aninhos mais à frente e vamos para o Waikiki, a chamada Waikiki Beach, a famosa praia do Havaí, onde todos os famosos e turistas normalmente se deslocam anualmente, e vamos para o Havaí dos anos 60, onde começa então também a haver um certo boom, digamos assim, do surf daquela altura. Onde a música também aparece associada com os Beach Boys. E... Sem dúvida, é exatamente nesta fase que aparece os Beach Boys. Aliás, a palavra Beach Boys vem de quê? Também convém já agora rapazes, aos ouvintes, os rapazes da praia. E portanto, os conhecidos Beach Boys da música vêm, aliás, este nome advém de quê? Advém exatamente dos rapazes da praia. E quem são estes Beach Boys ou estes rapazes da praia? São, se não, os primeiros instrutores de surf. Eles até têm um tema que se chama Surfing USA. Exatamente. E são estes Beach Boys que aproveitam também em cima das pranchas para começar a tirar as primeiras fotografias aos turistas. E, portanto, eles precisavam de estar dentro da água, sobre qualquer coisa, neste caso uma prancha, de forma elevada para que pudessem tirar uma boa fotografia. E, portanto, começa a haver aqui, então, uma evolução, digamos assim, do que é que iria ser o stand-up paddleboard. Porque eles, com estas pranchas largas e compridas, teriam que se deslocar não a braços, mas também com a ajuda de um remo. Portanto, estamos a ver cá aqui, então, uma evolução. As coisas continuam e chegamos aos anos 70, 80 e vai-se novamente buscar aqui os chamados Beach Boys. Para quê? Não só para as fotografias, mas também para servir para os instrutores de surf, já numa ótica mais de treino, para poderem também, além das fotografias, poderem observar os alunos. E, portanto, nada melhor do que estar em cima de uma prancha, porque, obviamente, a amplitude, a visibilidade, e, portanto, é daqui que há esta, então, evolução do stand-up paddleboard. Entretanto, a coisa morre um bocado, porque morre um bocado porque acaba por ficar ali só no Havaí. Portanto, é uma coisa tradicional das ilhas do Havaí, nomeadamente do Waikiki Beach. Mas só no final dos anos 90 é que um famoso surfista mundial, aliás o verdadeiro Waterman, porque ele de facto já foi campeão de tudo e mais alguma coisa e já ganhou vários prémios nesse sentido, que é o Sr. Laird Hamilton. Eu chamo-lhe senhor porque de facto ele é um senhor dentro da água. E então o que é que o Laird Hamilton faz para de facto projetar o que é o stand-up paddleboard e todo este boom que ele tem tido a nível mundial nos últimos tempos? O Laird Hamilton não faz nada mais, nada menos do que deslocar-se até a Inglaterra para fazer a primeira travessia do Canal da Mancha. Estamos a falar de 43 km de extensão, por causa de uma causa humanitária. E é exatamente com toda esta projeção que gira à volta do Laird Hamilton e esta primeira travessia do Canal da Mancha numa prancha de stand-up paddleboard que se começa então a dar uma maior importância e começa de alguma forma também a chegar à Europa o fenómeno do stand-up paddleboard. Mas afinal, o que é isto? É uma extensão de uma prancha de surf, mas é uma prancha de surf um bocadinho mais comprida, e então começa então este estudo e esta pesquisa do que é o stand-up paddleboard e de onde é que ele aparece, quais são as suas origens. E é então que finalmente se começa a desenvolver. Há uma série de marcas a nível mundial, marcas não só de pranchas de surf como de windsurf, que começam então a desenvolver as primeiras pranchas para comercializar. Uma prancha com cerca de 3 metros e média de comprimento, bastante larga, estamos a falar de 90 a 1 metro de largura, e com a ajuda então de um remo, ou melhor dizendo, uma pagaia, que será o termo técnico aplicado. E pronto, e a pouco e pouco começa a desenvolver-se o que hoje é o stand-up paddleboard, que começa então a traçar o seu próprio caminho, a afastar-se então das suas primeiras origens, que era o surf. Então temos uma nova atividade, um desporto completamente novo chamado stand-up paddleboard. Portanto, nunca os Beach Boys nem o Sr. Hamilton pensariam um dia que a sua ideia, a sua prática viesse a tomar as proporções que tomaram. É verdade, é verdade. Aliás, porque se analisarmos bem o que é o stand-up paddleboard e quais são os formatos do stand-up paddleboard. Isto tem aqui um potencial fantástico, o que poderá atrair muitas pessoas de diferentes idades, de diferentes pessoas com diferentes hobbies, diferentes gostos. Portanto, isto está um bocado aberto a toda a gente. Isto porquê? Porque dentro do stand-up paddleboard nós temos vários tipos de pranchas, e eu já vou falar dos tipos de pranchas que existem. Mas antes vamos falar dos formatos. E nos formatos do stand-up paddle, o que é que nos é permitido fazer com esta prancha e com este remo? Chamemos-lhe remo para facilitar um bocado mais aqui para os nossos ouvintes. Os formatos que temos, continuamos de certa forma ligados ao surf e às ondas, portanto temos uma prancha muito direcionada e feita para podermos apanhar ondas, não com braços, mas com a ajuda do remo. Temos depois o outro formato dos passeios de lazer em águas calmas, rios, lagoas, albufeiras. Depois temos também a parte que está neste momento a desenvolver bastante, e aqui na Europa nomeadamente, que são as descidas de águas bravas, ou seja, vamos a pouco e pouco não diria, mas isto está-me aqui um bocado a meter com os nossos amigos dos caiaques e das canoas, que fazem já as grandes descidas de rápidos, e então a grande novidade vai ser trazer exatamente a prancha de stand-up paddleboard para fazer uma descida de rápidos. Claro que o equilíbrio aqui é fundamental e todos os cuidados são poucos, mas é mais um dos formatos do que é possível fazer-se com uma prancha de stand-up paddleboard. Depois, das coisas mais emocionantes que eu tenho visto é a parte da pesca, sem dúvida. Ou seja, neste momento temos uma prancha feita propositadamente para pescadores. Pescadores que neste momento escusam de estar a pescar nas suas margens ou mesmo já creio que já existem alguns caiaques e barcos específicos para pesca de lazer em rios e lagoas, e neste momento tem uma nova oportunidade, que é uma prancha de stand-up paddleboard toda preparada, com geleira incluída para também poder sentar e guardar o peixe, e não só, algumas bebidas frescas, de maneira que é mais uma possibilidade. E por fim, outra das coisas que nos é permitido fazer através do stand-up paddleboard é o chamado SUP Fitness e SUP Yoga, que é nem mais nem menos do que ginástica em cima da prancha. Ou seja, estamos aqui a falar do equilíbrio versus força, e trazer um bocado os exercícios que habitualmente se fazem num ginásio, num plano direito, para dentro da água, seja numa lagoa, seja num rio, seja em mar, e mesmo até numa piscina. Ou seja, tudo tudo o que houver água, nós colocamos a prancha e podemos fazer os nossos exercícios sobre a prancha. Eu estou a imaginar, lá em casa, está lá uma família, ali para cima não sei bem a localização, mas há ali uma família em cima que estão a ouvir o nosso programa e estão a perguntar, imagina, isso é seguro? É seguro? É seguro. Aliás, é tão seguro que se diz, e eu também o digo, que o stand-up paddleboard é dos 8 aos 80, portanto, logo por aqui temos uma certeza. Estamos a falar de crianças e pessoas e jovens séniores, como eu lhe gosto de chamar. Jovens séniores, que são aquelas pessoas que ainda têm aquele espírito aventureiro e que querem, de alguma forma, continuar a fazer. Mas se não têm, podem vir a ter. Isso não tem, exatamente. Isto será sempre uma modalidade aberta a todos. Foi um parênteses que eu fiz. De maneira que estará sempre aberta a toda a gente. Mas, sim, voltando aqui ao tema da segurança. É claro que para as crianças nós aconselhamos sempre o uso de um colete salva-vidas. Bem, também estamos a falar, se for um rio, no mar, não é tanto aconselhável o colete, porque se eventualmente a pessoa cair está sempre com a prancha agarrada através daquilo que nós apelidamos no surf de um lixo ou de um chop, que é nem mais nem menos do que uma corda que acaba por prender a perna à prancha e, portanto, se a pessoa cair pode a sempre agarrar, aparece. A prancha não foge e é uma questão de puxar novamente a prancha e levar-se novamente para a prancha. Mas, agora, em rios, lagoas, normalmente aquilo que nós não conseguimos ver o fundo, é aconselhável o uso do colete. Não só por uma questão de segurança ou de não saber nadar, mas há aqui outros perigos. Imaginemos que a pessoa de repente desequilibra-se e bate com a cabeça na própria prancha. Não sei se lhe pode dar alguma coisa, não quer ser tão drástico, uma indisposição, mas provavelmente. Uma indisposição, vamos chamar exatamente, Fernando, uma indisposição, e a pessoa cai, e se não tiver um suporte que a mantenha dentro da água, aí sim vamos ter um acidente. E, portanto, nada melhor do que ter um colete salva-vidas para garantir que nada de mal acontecerá. Portanto, será sempre aconselhável, fora do mar, na minha opinião, o colete. No mar, não sou tanto da opinião, aliás, porque normalmente as praias são vigiadas, há mais pessoas, portanto haverá sempre a possibilidade de algo mal se passar, haver sempre ali um suporte. No caso dos rios e lagoas, sim, eu sou o primeiro a aconselhar o uso do colete salva-vidas. De qualquer forma, é seguro. É seguro porque a própria prancha é super estável e o que se pretende, de facto, é que a pessoa se mantenha em cima da prancha, apesar de haver aqui uma necessidade de equilíbrio. Eu julgo que é bastante fácil e à primeira ou à segunda as pessoas rapidamente... Já que falamos em segurança e falamos também, e é preciso algum certo equilíbrio, digamos que uma pessoa que nunca praticou esta modalidade, que nunca pôs os pés, digamos assim, em cima de uma prancha de stand-up paddleboard, quanto tempo é que ela pode, ao fim de quanto tempo é que ela já poderá, sei lá, fazer um passeiozinho? Eu julgo que a partir de... Eu normalmente, nos passeios que organizamos, eu gosto de fazer primeiro um briefing e explicar às pessoas o que é que se vai passar, o que é a prancha, qual é a simbiose que existe entre o ser humano e a prancha e quais as dicas para um melhor equilíbrio. Isto normalmente tem uma duração de 10, 15 minutos. Eu depois gosto de ir colocando as pessoas uma a uma dentro da água, mas estou em crer que pela experiência 10, 15 minutos depois as pessoas já estão com à vontade para poder seguir e fazer um pequeno passeio. Portanto, alguém que não tenha nenhuma experiência e que seja de facto a primeira vez, passado 15, 20 minutos já está perfeitamente à vontade para fazer um passeio. Sempre com as tais medidas de segurança que, sempre, isso está... que o Rui estava agora a falar, que é sempre importante porque pode haver um imprevisto. Há uma coisa que eu gostava antes de prosseguir, até porque há muito mais coisas para falar. Os surfistas normalmente trazem aqueles fatos de borracha, aquelas coisas todas, para um passeio deste certo. Tipo não é preciso, ou é preciso? É assim, quando está calor, não haverá necessidade, ou seja, durante os meses de inverno e de frio e de chuva, obviamente, teremos que usar uma roupa mais quente, que nos permita fazer um passeio tranquilo, sem que possamos estar ali com Eu penso que daqui a um bocadinho já lá vamos em relação aos alugueres e entrar um pouco mais no detalhe comercial, digamos assim, deste seu projeto, seu, vosso, não é? Mas há, com certeza absoluta, no meio disto tudo, benefícios físicos. As próprias pessoas que fazem uma vida sedentária durante quase todo o ano. E aqueles que não têm dinheiro, por exemplo, nós estamos aqui numa zona, para ir à praia são precisos fazer umas centenas de quilómetros, não é? Quase, não é? Não, sem dúvida que sim. Este desporto, ou esta atividade, como lhe quisermos chamar, é uma coisa ainda muito recente, nomeadamente em Portugal. E claro que os preços são um bocadinho acima daquilo que deveriam ser. E, portanto, estamos ainda aqui a falar de um desporto ou uma atividade que, infelizmente, ainda não está acessível a toda a gente, derivado aos preços. Mas creio que num curto espaço de tempo o mercado irá crescer e, obviamente, os preços poderão descer. Até lá, existem empresas como a nossa, a Supin River. Para já é, tanto quanto eu sei, a primeira a operar no interior de Portugal e aqui na zona centro, e é aqui que se pretende que nós façamos a nossa atividade. De qualquer forma, alguém que vá para o litoral, seja desde o Algarve, a Lisboa, até ao Minho, haverá certamente escolas onde poderão aprender a fazer, inclusive até alugar. Nós aqui na Supin River, além dos passeios que organizamos em grupos, fazemos também a parte dos alugueres, para que, de facto, esta atividade esteja ao alcance de todas as pessoas. E fazemos também a parte de escola e academia, a qual queremos também criar aqui raízes na zona centro, nomeadamente aqui em Oliveira do Hospital, porque é nosso objetivo começar aqui a criar, passo um bocado a expressão, a nossa tribo, ou a nossa primeira tribo de praticantes de stand-up paddleboard. E nada melhor do que ter aqui uma escola para que os mais novos, e não só, possam começar a dar os primeiros passos e, quiçá, amanhã até possamos lançar aqui um campeão aí para as provas nacionais de stand-up paddleboard na modalidade de race ou de corrida. Portanto, este é um bocado o nosso objetivo. Em relação às próprias pranchas, estamos aqui a falar também de um desporto e de uma atividade que tem uma consciência ecológica a 100%, ou seja, todas as nossas pranchas não têm motor. Aliás, o motor que elas têm é a tração humana, não é? Exatamente, são os nossos braços. E, portanto, tudo isto acaba por mexer com o próprio físico, e daí os grandes benefícios à prática do stand-up paddleboard. Aliás, ali há pouco tempo numa revista da modalidade que é neste momento o desporto que já conquistou os famosos, aliás, por todo o mundo, e nomeadamente nestas revistas cor-de-rosa, que é aquelas que nós normalmente estamos mais atentos, podemos afirmar que a grande maioria dos atores e cantores de Hollywood estão neste momento rendidos ao stand-up paddleboard, não só pela novidade em si, mas Há aqui um aspecto também interessante antes de falarmos dos benefícios, que é, e eu costumo dizer um bocado isto, o português está cada vez virado mais, e o Fernando tem certamente consciência disso, está mais virado para o desporto e para as atividades de ar livre, não querendo aqui desfazer os espaços fechados, como é os ginásios, com todo o respeito que tenho por eles, e são bastante importantes, mas eu acho que há ter um complemento também com o exterior, e felizmente temos visto muito isto, nomeadamente através das caminhadas, e caminhar felizmente ainda não é daquelas coisas que temos que pagar para já. E portanto, há um bocado esta necessidade também da afirmação das pessoas, em que, se tocarmos na questão do que é o desporto radical, e o desporto radical, nomeadamente aqui na parte da água, o surf, o windsurf, o kitesurf, aquelas pessoas que se criam ou sempre quiseram afirmar-se de alguma forma através de um desporto e que, se calhar, por já terem uma idade mais avançada, eu não vou dizer que o surf ou o próprio kite ou o windsurf sejam desportos fáceis, porque não o são, se não, principalmente se não começarmos a praticar desde novos. Mais novos, não é? O stand-up paddleboard vem trazer aqui um bocado essa ou fazer um bocado essa diferença. Isto porquê? Porque para quem até há pouco tempo tinha a ambição de aprender um desporto destes, como é o kite, o windsurf, ou o surf, ou o bodyboard, inclusive, e não o conseguia fazer, tem então aqui a sua grande oportunidade. Uma oportunidade mais soft, não é? Mais soft e, como eu digo, dos 8 aos 80, porque para qualquer idade, ou a qualquer idade, é possível começar a praticar stand-up paddleboard e não deixa de ser uma atividade também radical, se assim lhe quisermos chamar. Não tanto aqui pelos formatos que já falámos, do que é apanhar ondas nos passeios, mas não deixa de ser, de facto, uma atividade... Sim. Nos rios não há ondas, não é? Nas barragens também não, portanto as águas são calmas. E nós é que acabamos por criar o que é o nosso radical e cada um de nós terá a sua medida, assim se possa dizer. É assim, para mim é já uma atividade radical pegar numa prancha de stand-up paddleboard e ir para o meio da lagoa fazer a sua pescaria, se assim se pode chamar, ou pegar numa prancha, meter-se num rio com uns pequenos rápidos, já é uma atividade radical. E a pouco e pouco ir para o mar, não digo que seja para apanhar as primeiras ondas, mas pelo menos para sentir as primeiras ondulações, digamos assim. E a pouco e pouco as coisas vão evoluindo e tudo, isto é como qualquer desporto. A partir do momento em que se goste e se começa a praticar com alguma regularidade, as coisas tendem naturalmente a evoluir. Eu antes de, e até para descansar um bocadinho, já está a falar há bastante tempo e traz a lição bem estudada, não há dúvida nenhuma, e também se nota, não é só uma questão de lição bem estudada, é o que está lá dentro, a vontade, o querer e a paixão que se sente por isto tudo. Às vezes as pessoas pensam que ele não fala barato, não, é porque se gosta, não é? Porque está lá dentro. Quando se gosta, é assim, a mim começam-me a dar a corda naquilo que eu gosto de falar e se não me mandarem calar eu continuo aqui a falar. E apanha uma onda com uma meca na mar Exatamente, apanha aqui o leite do rio e começa aqui só para ali na barragem da Agueira. Mas a minha pergunta era esta, quando vocês pensaram, e o Rui concretamente, e por isso está aqui hoje a conversar connosco, também a transmitir aos ouvintes da Boa Nova, a sua Boa Nova em relação a uma situação também nova aqui na zona, fez um estudo provavelmente sobre rios, barragens da zona onde se quer inserir. Não, sem dúvida. Aliás, como eu julgo que referi no último programa, o meu know-how já vinha do mercado de surf. Portanto, eu sou praticante de surf desde os 18 anos, já vou com 40, portanto, como dizia o nosso ex-ministro Guterres, é uma questão de fazer contas e ver há quanto tempo é que eu já ando nesta vida. Sem se enganar. O stand-up paddleboard despertou-me a atenção há cerca de 5, 6 anos atrás, embora quando temos também o surf no sangue, digamos assim, há ali uma grande paixão. Confesso que só comecei a dar a grande importância ao stand-up paddleboard precisamente há cerca de um ano e meio, quando decidi mudar-me de bagagens aqui para o interior de Portugal e me dei conta, apesar de já ter este conhecimento, de facto, nós aqui no centro de Portugal temos uma quantidade de recursos hídricos fantásticos. Já aqui o Rio Alva, temos o Mondego, temos o Rio Dão, um bocadinho mais afastado, mas não tão afastado, nesta zona que eu gosto de brincar um bocado com a zona da região do Vinho Dão, onde estão estes quatro rios, e temos também então o Rio Voga, e portanto, para além destes, temos também a barragem da Agueira, com uma extensão de água fantástica, e temos também este grande Ex Libris aqui ao nosso lado, que é a Serra da Estrela, com todas as suas lagoas. Este estudo, de facto, foi feito e com base nestes recursos naturais, porque às vezes parece difícil, mas eu gosto de olhar e tentar perceber, de facto, o que é que nós temos à nossa volta que possa ser um potencial turístico. E os rios e as lagoas e toda esta natureza que nos envolve já cá está há bastantes anos. E, portanto, é uma questão de transformar o existente em produto turístico, e não foi nada mais, nada menos do que aquilo que eu e o resto da equipa da empresa da Supina River fez, que foi olhar para o existente, neste caso para o que é o natural e para toda esta bacia hídrica que temos, e transformá-lo em produto turístico. E por que não trazer o stand-up paddleboard do litoral para o interior de Portugal, que é algo que já se faz em países como os Estados Unidos, onde isto começou e tem crescido bastante, e outros países da Europa, como o caso de Espanha. Temos uma grande empresa de stand-up paddleboard ali na Serra de Madrid, que fica no interior de Espanha, onde não há, aparentemente não há mesmo mar. Portanto, só há rios e lagoas, e onde passa também ali o Rio Tejo. E, portanto, a própria cidade de Madrid, ou os habitantes de Madrid, neste caso, têm a possibilidade de também fazer stand-up paddleboard, e estão bastante longe do mar. Países como a Suíça, o país dos grandes lagos, é também um dos sítios onde o stand-up paddleboard mais se tem desenvolvido. E, portanto, temos aqui uma oportunidade para quem estava longe do mar, então, ter aqui a sua praia, digamos assim. E pode também aproximar as pessoas também dos seus locais, que provavelmente, até por uma questão de hábito ou até de falta de informação, não visitavam esses locais. Exatamente. Portanto, há aqui essa grande possibilidade e portanto, as pessoas que habitam estes locais começam então a dar mais valor àquilo que têm, e acaba por também ser um chamativo para outros que estejam longe, no caso do litoral, de poder vir até aqui. Quem olha para o mar é das coisas mais bonitas que nós temos, e eu cada vez tenho a oportunidade de ir ao litoral, adoro estar ali algum tempo a contemplar e olhar para o horizonte. Mas, de facto, aquela paisagem é aquela e não muda muito. Temos, sim, um plano de água infinito e não temos mais nada. Não tem o verde, não tem nós aqui, sombra. Nós aqui podemos oferecer tudo isso. Nós aqui, nos vários passeios que fazemos, podemos oferecer um tipo de paisagem completamente diferente. E cada rio tem as suas características e as suas paisagens, que poderão mudar conforme o cliente quiser. Hoje vamos fazer o rio A, vamos fazer o rio B e C, e portanto tudo muda a qualquer momento. Basta para isso uma deslocação com a prancha e no espaço de meia hora, 40 minutos, estamos automaticamente num leito de rio completamente diferente. Aproveito essa embalagem em relação a isso. Como é que estão a pensar, ou como é que já estarão organizados os vossos passeios? Olhe, Fernando, os nossos passeios neste momento estão organizados da seguinte forma. Eu quero criar uma espécie de um passaporte, digamos assim. Um passaporte onde estão os vários tipos de passeios possíveis. Nós vamos ter um passeio aqui no Rio Alva, vamos ter dois passeios no Rio Mondego, ali na zona de Tábua e perto da barragem da Agueira, mais concretamente Senhora da Ribeira. Vamos ter outro passeio no Rio Dão, dois, que será a subida e a descida até à barragem da Agueira, que tem uma vista fora de série. Aliás, um deles acompanha ali a nova ecopista do Dão, onde antes passavam comboios e hoje só se pratica desporto. E temos também uma outra opção ali mais para os lados do Rio Voga, para São Pedro do Sul. Temos também aqui na Serra da Estrela o grande paraíso, que é o Val do Rocim, que é de facto uma pérola que nós temos aqui e creio que ainda pouco conhecida por muitos portugueses. e depois aquilo que eu chamo a grande experiência da Supine River, que é poder desfrutar de um passeio na Lagoa Comprida, que é assim algo fora de série. Portanto, em termos de passeios, para já será isto que nós temos aqui em mente e estamos neste momento a operar e a trabalhar e à espera que venham mais clientes. Portanto, vocês vamos tentar ser um pouco práticos, um pouco mais explícitos. Vocês vão estar num local, esperam pelas pessoas, nós, ou já vão organizar um, nós ou já vêm atrás? Nós, como somos um bocado itinerantes, não vamos ter um sítio físico, um espaço físico. Podemos sim ter algumas parcerias com alguns bares de praias fluviais, onde podemos fazer a parte dos alugueres, em que vamos destinar um ou dois ou três dias por semana, que depois será colocado ou através da nossa página web ou mesmo através do Facebook. Portanto, as pessoas deslocam-se em transporte próprio. As pessoas deslocam-se em transporte próprio. No caso dos passeios de rio, julgo que 3 dias será suficiente para fazer a marcação do grupo. Nós combinamos qual o rio que será mais aconselhável, ou de acordo com as características do próprio grupo e do próprio cliente, ou até da própria vontade do próprio, e definimos um local onde vamos começar, e normalmente as pessoas irão deslocar-se até esse ponto, combinado, fazemos o passeio e depois regressaremos. Há aqui algumas surpresas que estamos a preparar, se estivermos a falar de um passeio de um dia inteiro, porque normalmente os nossos passeios podem durar cerca de 2 horas e meia até 3, mas pode-se dar o caso de um grupo que queira fazer o dia inteiro, e então aí temos a oportunidade de parar numa margem, fazer um piquenique, enfim, fica um bocado à medida do cliente. E depois temos a parte da escola, para quem se quiser habilitar a aprender, quem quiser aprofundar, será sempre bem-vindo, como é óbvio. Mas depois de toda esta situação de um passeio paradisíaco pelas nossas lagoas e pelos nossos rios, há uma componente física. Essa componente física, compete ao Rui explicar quais são os benefícios que as pessoas que podem e com certeza vão passear em cima da prancha, mesmo que caia água, não faz mal, tem colete e, portanto, só tem é que voltar novamente à prancha. Benefícios. Ou seja, em qualquer dos formatos que já falámos aqui, há sempre benefícios físicos. Benefícios esses que, como eu dizia há bocado, 360 calorias por hora é quanto qualquer pessoa perde ao fazer stand-up paddleboard. Ou seja, estamos ali a dar ao braço e passado uma hora já perdemos 360 calorias. Se calhar para os homens não é tão importante, mas para o nosso público feminino certamente será algo que lhes dirá muito. Depois, em termos de cardiovascular, sistema cardiovascular, como qualquer desporto, isto é um desporto que de facto mexe com todo o corpo, estamos a falar dos braços, dos ombros, das costas, da parte lombar, dos abdominais e nomeadamente as pernas, porque nós, apesar de irmos de pé de forma direita, convém, quando há ali um pequeno desequilíbrio, e isto também terá obviamente a ver com qualquer um dos formatos do stand-up paddleboard que se esteja a fazer, convém fletir ligeiramente os joelhos e, portanto, aqui as pernas é algo que também acaba por ser bastante trabalhado. E depois a parte do próprio equilíbrio em cima da prancha, porque o próprio equilíbrio, a força e o equilíbrio fazem aqui também algo de positivo ao nosso corpo. E, portanto, resumindo e concluindo, há aqui uma tonificação dos nossos músculos superiores e inferiores, portanto... Mas não só. Depois, talvez o mais importante e aquilo que eu chamo o benefício psicológico será talvez a parte do stress, ou seja... Excelente ideia essa. Aqueles que têm, infelizmente, uma atividade mais mexida, mais estressante durante o dia, nada melhor do que, e agora é um convite, já que estamos no verão e os dias são mais longos, as pessoas acabam de trabalhar por volta das 6, 7 horas. Ainda têm bastantes horas para poder desfrutar e com luz, e então desanuviar um bocado e deixar todo o stress de lado. Pode ser uma atividade familiar. Sem dúvida. O contacto com a natureza e o poder de conseguir juntar toda a família, eu julgo que é algo de fascinante que este desporto ou esta atividade terá. Porque, como eu digo, dos 8 aos 80... O neto, portanto, e a avó, não é? O neto e a avó serão sempre bem-vindas. E o próprio animal, aliás, eu tenho visto... Ai, já, o cão, o gato também podem vir. Ou seja, tenho visto fotografias bastante engraçadas em revistas da modalidade e na própria internet. Têm surgido bastantes fotografias, isto quase que parece um concurso de quem é que tira a melhor fotografia ou a fotografia mais original. Sim, agora também está na moda, não é? Que está na moda, e portanto, Fernando, no outro dia até vi, creio que foi nos Estados Unidos, e no mar, um tipo a fazer stand-up paddleboard com uma cabra à frente, portanto, é assim algo de fora do normal. Portanto, não só a família, mas também os animais estão incluídos nestes passeios. Portanto, tudo é possível. Tudo é possível fazer-se. Realmente, isto é aliciante ouvir esta descrição com tantos detalhes e realmente isto já me está a mim também a criar, não direi água na boca, mas água nos pés para poder experimentar uma prancha destas. Eu estou a contar consigo e creio que não será nenhum desafio colocar o Fernando em breve em cima de uma prancha. Com o microfone na mão. Com o microfone na mão, sem dúvida. Que é para depois podermos transmitir ao vivo e a cores todas as emoções que com certeza vão acontecer em cima de uma prancha destas. Há uma questão que há pouco falámos em segurança. Há vários tipos de pranchas ou só... Porque eu li alguns, não sei onde, que havia um tipo de prancha insuflável. Sonhei ou isto existe? Não, existe. Existe e vamos já esclarecer. Rui, obrigado, porque eu pensei que tinha sonhado. Não. com tantas revistas que tem aí à sua frente, é natural que tenha passado por alguma que lhe pudesse parecer insuflável. De facto, sim. Isto porquê? Esta não tem nada de insuflável. Essa não é nada insuflável. Temos de facto vários tipos de prancha e vários tipos de material. Ou seja, o tamanho que nós já falámos, o tamanho médio de uma prancha de stand-up paddleboard, claro que isto difere de formato para formato, e quando falamos de formato, difere, por exemplo, do que é uma prancha de stand-up paddleboard para praticar surf nas ondas, e o que é uma prancha de paddleboard para fazer um simples passeio sozinho ou em família, e até uma própria prancha para competição, como também já referimos aqui a questão dos campeonatos. Ou seja, os tipos de prancha que existem variam conforme o tipo de material e o tamanho, conforme então a atividade que se queira desenvolver. Temos, em termos de material, temos o epóxi, temos a fibra, que é muito daquilo que é uma prancha de surf, o tipo de material. Eu não vou entrar aqui em partes técnicas, porque senão depois não me vou calar e possivelmente as pessoas vão sentir que eu estou a ser um bocado aborrecido com isto. Mas voltando aqui aos tipos de material, temos então o epóxi, a fibra, temos a madeira de balsa, que era aquilo que se usava antigamente nas canoas e creio que ainda hoje existem algumas pranchas de balsa, de surf nomeadamente, e que também acabaram por transitar aqui para o stand-up paddleboard. E de facto temos as insufláveis. E o que é a prancha insuflável? Não é nada mais, nada menos do que uma prancha. Para que as pessoas consigam perceber o que é que nós estamos a falar, uma insuflável será o mesmo material de um barco, um semi-rígido, que se enche até aos 18, 19 PCIs, isto é a quantidade de ar que deve entrar dentro da prancha, e portanto ela fica bastante dura, e no final basta, eu digo em tom de brincadeira, abrir aqui um bocado a tampa e o ar sai todo, e conseguimos dobrá-la, colocá-la dentro de uma simples mochila e pôr na mala do carro e guardá-la em casa. Portanto, há as pranchas insufláveis também são aqui uma hipótese e são as pranchas que a Supine River está neste momento a utilizar. Isto também tem uma vantagem, porque se, por exemplo, vocês bater numa rocha, bater numa pedra, qualquer coisa, não tem o problema de partir a prancha ou de arranjar um, ou danificá-la no sentido de poder inutilizá-la. Sim. Aliás, nós inicialmente estivemos a ver, quando começámos a delinear a estratégia do negócio e qual seria o material que quereríamos utilizar, e de facto, depois de um pequeno estudo que fizemos, chegámos à conclusão que para o nosso negócio, e nomeadamente aqui para rios e lagoas e para a nossa atividade, que é andar com as pranchas para a frente e para trás, o mais adequado seria as insufláveis. Primeiro, pela facilidade com que podemos transportá-las e guardá-las, pela facilidade com que as pessoas pegam nas pranchas, porque elas de facto são mais leves do que uma prancha convencional, e convencional refiro-me às de epóxi ou às de fibra, são mais seguras porque se a pessoa tem o azar de cair, bate com a cabeça e nada acontece, portanto está perfeitamente à vontade, portanto aqui a segurança é fundamental e claro, a segurança da própria prancha e do próprio negócio, que é, porque estamos num ambiente onde prolifera a pedra e não só, e portanto, para evitarmos danificar a prancha, optámos exatamente pelo insuflável, porque se batermos numa pedra, a prancha mantém-se igual a si mesma. Portanto, não há o perigo de haver aqui qualquer corte ou danificar a própria prancha. Vocês estão a pensar no vosso futuro, ir para as piscinas, por exemplo? Nós, na parte... Isso também é possível. Também é possível, e falámos há bocado na questão do, nomeadamente, do fitness e do yoga. Ou seja, nós, infelizmente, aqui no interior temos invernos bastante rigorosos. Claro que é possível também fazer-se stand-up paddleboard mesmo no inverno. Agora, sendo uma atividade nova, naturalmente as pessoas vão pensar... Isto se calhar será só para se fazer com calor, para ir de fato de banho, mas não. Aliás, o Fernando referiu há bocado a questão dos fatos térmicos, que são os fatos que normalmente se usam mais no litoral, aqui nem tanto, e para o mergulho, e que permitem que nós possamos fazer esta atividade de inverno. Seja com chuva, seja com neve, seja com frio. Claro que com chuva é sempre mais desagradável, mas eu próprio e não só, e todos os que praticam surf, normalmente, esteja a chover e há boas ondas, as pessoas estão dentro da água, porque a água que vem de cima ou a água que já lá está é igual. É chover no molhado. É chover no molhado, exatamente. E, portanto, isto é uma atividade que pode ser feita durante o ano inteiro. Agora, compreendo perfeitamente que numa primeira fase, e primeiro que as pessoas comecem de facto a perceber o que é o stand-up paddleboard e as possibilidades que isto tem, nós optámos pelo inverno ter também aqui um plano B, digamos assim, ou uma segunda opção, para que também o negócio não pudesse parar e se tornasse uma coisa sazonal. De maneira que o nosso objetivo é, durante os meses de inverno, os mais agrestes, começarmos a direcionar as coisas para espaços fechados. E quando eu falo em espaços fechados, refiro-me a piscinas. Portanto, vamos transportar as aulas de stand-up paddleboard para quem quiser aprender, e eu até julgo que a primeira aula, mesmo no verão, deveria ser sempre dada numa piscina, é aquilo que eu defendo, mas se não houver essa possibilidade, também não haverá mal nenhum. Mas, já que estamos dentro da piscina, podemos, obviamente, ter aulas de stand-up paddleboard, seja para que idade for, que é importante, mais uma vez, referir, estamos a falar dos 8 aos 80 anos, todos são bem-vindos para aprender a fazer stand-up paddleboard dentro de uma piscina, se assim se sentirem mais seguros. Depois, há aqui uma atividade que queremos transportar para a piscina, que é o SUP Fitness e o SUP Yoga, que, como já referimos, é possível fazer em qualquer plano d'água, e o que se pretende aqui é transportar os exercícios que se fazem no ginásio para a piscina, nomeadamente sobre a prancha. Portanto, para conjugar, não é? Para conjugar, ou seja, vamos tentar colocar cerca de 10 pranchas dentro da piscina, as pranchas ficam presas à corda própria à berma da piscina, as pessoas mantêm-se dentro, em cima da prancha, o professor ficará fora da água a direcionar toda a aula e a exemplificar quais os exercícios que deverão ser feitos e, portanto, é mais uma atividade que será nova, ainda há muito pouco em Portugal e, portanto, nós aqui no Conselho de Oliveira do Hospital temos essa oportunidade e, portanto, quem quiser ser ou fazer parte daquilo que nós chamamos o facto de sermos os pioneiros nesta atividade, será sempre bem-vindo. Vamos, o nosso tempo, infelizmente, fizemos já um passeio enorme, sem sairmos do estúdio já demos uma volta pelos rios, já demos uma volta pelos rápidos, fomos até à piscina, acabámos agora de sair da piscina. Rui, também dá para a neve, também dá para a neve. Ora, mais uma, não sabia, ficámos já a saber. Também dá para a neve, porque eu, antes de terminarmos, lembro-me de há umas semanas atrás ter ido até à Serra da Estrela para fazer um passeio lá naqueles maravilhosos lagos e ter-me dado conta que afinal o inverno ainda se mantinha, ou seja, aquilo que era suposto ser o verão transformou-se num manto branco. No final do mês não havia neve. Havia neve e, portanto, eu olhei para a minha direita e vi, bem, esta montanhazinha aqui ao lado é ideal para meter a prancha e fazer aqui uma pequena descida. Portanto, aproveitei para fazer também com a própria prancha uma descida e fazer snow paddle. Não sei, é uma coisa nova, mas é possível. Agora, e como eu disse, o tempo já está mesmo no fim, a nossa conversa que tem sido realmente quase um monólogo, mas ainda bem, porque quando se fala com paixão e quando se gosta das coisas que se fazem, as coisas saem fluentemente. Mas há aqui uma grande questão, que normalmente aquela família há bocado que perguntou, eu volto a perguntar, então, mas eu tenho que comprar o equipamento? Não, não tenho que comprar equipamento, aliás, a Supin River dispõe de todo o material que é suposto para se fazer stand-up paddleboard. Portanto, prancha, chop, que é a tal corda que se prende à perna e à prancha, pagaia ou remo, como lhe quiserem chamar, colete de salva-vidas, water shoes, que é aqueles sapatos indicados para dentro da água. Nós temos o material todo à disposição das pessoas, portanto, o que nós queremos é vontade e que, de facto, venham experimentar, porque vale a pena. Está a pensar tornar público os locais através de que canais de informação? Nós estamos, neste momento, Fernando, a finalizar o nosso website. Deixava aqui já o endereço, que é o www.supinriver.com, e temos também a nossa página de Facebook. Toda a gente sabe que é possível colocar notícias com maior rapidez e com maior alcance das pessoas e, portanto, na nossa página de Facebook, que é o www.facebook.com/supinriver, será possível também estar a par de todas as nossas novidades e tanto no site como na página de Facebook estarão todas as informações disponíveis para quem se quiser juntar a nós. Quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui mais uma vez. Hoje a conversa foi mais alargada do que da primeira vez, que tinha a ver com o concurso Empreender. Hoje já foi um pouco mais pessoal, já foi mais personalizada. Já podemos passear, já demos uma voltinha. Ivan, e fica já aqui agendado uma terceira para fazermos aqui um bocado a conclusão do que é o primeiro passeio do Fernando e a primeira reportagem em cima da prancha. Sim, mas a Marta também vai. Então será sempre bem-vinda, vem a Marta e vem todo o resto da equipa. Rui, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até à próxima. Bom, foram as nossas conversas, sextas-feiras entre as 14 e as 15, e ao domingo a repetição dentro do mesmo horário.